Eu cheguei a deixar mil velas pra você me achar. Foi assim que eu chamei a Teodora pra rezar. Eu tentei te levar num banheirão pra você acordar. Perceber que o aluguel você vai ter que pagar. No meio do ano novo, nos fios da Rosalía se tornou. Amor, você apagou. Vou nascer, eu te amei como jamais um outro alguém vai mamar. Antes do choque na oficial, eu te mamei por nascer. Eu fui lá te chamar com fotos pra você lembrar. Foi assim que entreguei o meu rabão devagar. Eu tentei me poupar, mas no chuveiro eu fui encarar. Foi assim que eu coloquei o Pikachu pra trocar. Com choque do trovão, virei as minhas costas e aguentei. Amor, o seu quiabão. Vou nascer, eu te amei como jamais um outro alguém vai mamar. Antes do choque na oficial, eu te mamei por nascer. Brasil, Espanha no caso. Com choque do trovão, virei as minhas costas e aguentei. Amor, o seu quiabão. Vou nascer, eu te amei como jamais um outro alguém vai mamar. Sou eu, Romeu, você, Julieta, e eu te amei. Vou nascer, eu te amei. Vou nascer, eu te amei. Vou nascer. Ai, ai.